Depois de 8 anos atuando como vigilante mascarado, Peter consegue finalmente participar de uma operação policial para prender Wilson Fisk, o rei do crime, quer dizer, Kingpin. Parker ainda tenta seguir com a própria vida, ainda atuando como um amigão da vizinhança. Mas as coisas são colocadas em risco quando uma nova facção criminosa, os Demônios, surge na cidade e começa a provocar ondas de violência. E esta é a nova ameaça que o Cabeça de Teia precisa impedir enquanto tenta proteger as pessoas ao redor dele. O jogo parte da premissa que não se trata de uma história de origem. E até certo ponto não é. Peter já se formou na universidade, ele também já teve um relacionamento com a Mary Jane que acabou, J. Jonah Jameson não é mais o editor-chefe do Clarim Diário, o Aranha já conquistou a simpatia da polícia e já enfrentou diversos inimigos poderosos. O início do jogo contribui para este senso de continuidade de uma história que já se iniciou antes, com a captura do Wilson Fisk, que nos mitos do Heróis é um supervilão com muitos recursos para ser derrubado frontalmente. Mas logo em seguida o jogo mostra que o chefe de trabalho de Peter é ninguém menos do que o Dr. Otto Octavius, que conforme a história progride, vai acumulando cada vez mais frustrações, culminando no surgimento de um supervilão já bem conhecido pelo público geral. Além da transformação gradual de Otto em Dr. Octopus, o fato de Norman Osborn, que além de ser dono da Oscorp neste contexto também é o prefeito da cidade, sem nunca antes ter se transformado no arqui-inimigo do Cabeça de Teia, o jeito como 6 supercriminosos se juntam pela primeira vez para formar um grupo contra o amigo da vizinhança, ou detalhes que não há uma lápide de Gwen Stacy no cemitério do jogo, informações como essas mostram que, apesar de não ser uma história de origem, se trata de uma história situada em um mundo que não progrediu tanto assim na linha do tempo do herói. O triste também é que a história traz uma série de supervilões bem icônicos do Homem-Aranha, mas tirando o Otto, Norman Osborn, Silver Sable e o Senhor Negativo, os outros não são tão bem aproveitados. Isso porque ele tem pouco ou quase nenhum desenvolvimento, servindo na narrativa como ameaças físicas para o Homem-Aranha, e no aspecto técnico como batalhas de chefes. Alguns apontariam como Miles Morales ganhou os poderes ou como surgiu o Senhor Negativo como elementos que contribuem para essa imagem de história de origem. Mas nesses dois casos, eu tendo a discordar, ou pelo menos a relevar porque, quando o jogo saiu, eram dois personagens que sequer tinham 10 anos de circulação nos quadrinhos, quem dirá em outras mídias. Então é compreensível querer apresentar a origem de personagens relativamente recentes e menos conhecidos. Falando no Demônio, o jogo consegue fazer uma boa introdução ao personagem de Martin Lee, o Senhor Negativo, quer dizer, Mr. Negative. A princípio, ele é apresentado como alguém altruísta, trabalhando na festa junto com Peter e a Tia May. Mas depois da aparição dele na cerimônia de premiação, a história consegue mostrar o quão ele é poderoso e perigoso. E não se importa de levar a vida de inocentes para atingir o objetivo dele. O coração da história talvez sejam as interações de Peter com as pessoas ao redor dele. A parceria que ele tem com Mary Jane na trama principal, ao mesmo tempo que ele tenta reatar o relacionamento deles, a cooperação que ele tem com Otto e a admiração que sente por ele, culminando na decepção que vem logo em seguida, a relação de quase mentor dele com Miles, ou quando ele ajuda e é ajudado pela Tia May. São interações simples, mas que tornam o personagem humano, e não somente o supervigilante quase indestrutível de Nova York. Mary Jane e Miles também participam de forma significativa na história. Apesar de serem jogáveis em trechos não tão interessantes, ambos conseguem agregar bastante para a narrativa do jogo. Mary Jane, por um lado, é a repórter investigativa do Clarim Diário, mas ao invés de estar apenas atrás de uma grande manchete ou de publicar uma história sensacionalista, com esse jeitinho de intrometida e de querer descobrir a verdade, ela que consegue descobrir muitas coisas importantes, além de compartilhá-las com Peter. Mas também essa postura a coloca em risco constantemente, o que alia bem com o tropo de donzela em perigo, mas de uma forma em que ela move a história para a frente e não é simplesmente uma grande conquista ou um prêmio para o super-herói. Na verdade, se mostra alguém disposto a correr riscos, tal qual o Homem-Aranha. Miles, por outro lado, mostra o lado mais mundano da vida de Nova York, como um garoto qualquer que também admira o amigão da vizinhança, mas que tem a vida muito impactada pelas ações dos eventos principais, o que o faz passar por uma tragédia bem parecida com a do herói. Mas esse caminho faz com que ele decida fazer a diferença na vida das pessoas ao se juntar ao Festa, agindo também como um herói ao jeito dele. Também é bem feita a trajetória de queda de Otto. Apesar de já ser uma jornada bem conhecida, a história consegue apresentar gradualmente eventos que vão culminando na queda dele, como o corte da verba do projeto dele por Osborn, o fato de que eles fundaram a Oscorp juntos no passado, mas que, por não concordar com o projeto de Norman, Otto foi forçado a deixar a companhia. Enquanto Osborne ficou multimilionário com a empresa, Otto só consegue recursos para sua pesquisa através de subsídios da prefeitura. Além de não ter dinheiro, Otto também não tem o reconhecimento de Norman ou das outras pessoas, tirando Peter. E o projeto deles de membros protéticos, além de ser algo que pode beneficiar as pessoas, depois que ele conta a Peter de que sofre uma doença neuromuscular que no futuro vai tirar as funções motoras dele, no fundo vai também salvá-lo. O que lembra muito a trajetória conhecida de outro supervilão do Homem-Aranha, mas que aqui ficou muito bem feito, então passo. Todos estes fatores, além da revolta do Senhor Negativo contra Osborn, culminam na transformação de Otto em Dr. Octopus.